autorizado, chamo para o... Puxa, o chamo para o táxi. Azul 6908, assim na identificação. Desça para o nível 050, uma chegada mata. Ajuste o alquimetrão no 012. Autorizado, TAP, desça para 2.000 pés, altimetrão no 012. Alô, Salvador, Gol 1170, puxe acionamento. Gol 1170, aguarde, tem tráfego da companhia na retaguarda. Terminando o pushback, assim que o mesmo liberar o pátio, ela será autorizada. Aguardando, vamos lá. Salve, boa noite, a final 024 with information tank will be having 10 minutes requesting a city clear to leave. Ok, airport Gal 024. It's clear to Lisbon. Confirm flight plan, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal VOR, November Tango Lima VOR, after confirm flight plan route. Departure from runway 10 and left turn after takeoff. Departure is Puka and the transition is Zipa. Departure frequency 119.35 and the escort hold 5573 and Portugal 024. Tower 024, clear to Lisbon, flight level 370 via Upper Zulu 10 to November, Tango Lima, VOR, then flight plan route, clear departure runway 10, left turn via Puka, then Zipar transition, delivery frequency 119.35, 1 o'clock 5573. Report Gal 024, ready back to correct, report for push and start on stand 11. Calling for push and start, Report Gal 024. Boa noite, o Bruno 098, autorizado Natal 370 nível, via Pesulu no 0, a decolagem da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida é a Puka, transição Zipar, controle 119.35 e o transponder é o 5574. Gol no 098, chamo para o push e acionamento. Qual tem previsão para o acertando da Gol? Sim, apenas Estamos aguardando o tráfego da companhia que está retaguarda, iniciar o táxi. Obrigado. Valeu. Azul 6908, autorizado o final do procedimento LS-7710, repórter estabilizado. Aguarde um instante, cópia, subida da Euler da Bridge. Para táxi, voo 1868, 108 agora e 2 horas de autonomia, até na roda. Voo 868, livre táxi à direita, no ponto de esfera da 10, torre 1895, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Primeira direita, do ponto de esfera da 1895, voo 1870. Voo 1170, coordene com a equipe de solo. Assim que o tráfego da companhia liberar o pátio, inicie o push e acionamento e chame o táxi posteriormente. Puxa, acione a coordenada e chama táxi 1170. Cópia. Autorizado, confim. O nível 380, via Tezulu 16. Decolagem da 10, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 119.35, o transponder 5567. Visão da azul está correto, cotejamento, chama para o push e acionamento. Aguarde um instante, voo no 098, temos tráfego à retaguarda. 868, decolado aos 44, chame o controle 19.35, boa viagem. 19.35, obrigado, bom trabalho. Contra Salvador, boa noite, voo 868. Táxi com 052, 52, 5 horas 10. Fortaleza. 7, voo 1170, táxi à direita, ponto espera da 10, 1895 a torre. Direita, ponto espera 1895, boa noite, 1170. Boa viagem. Voo 098, assim que o Boeing da companhia liberar o pátio aqui na Taxi Índia, coordene com a equipe de solo, inicie o push e chame o táxi posteriormente. Lima, boa noite. 170, ponto de espera da 10, pronto. Bolo 170, decolagem autorizada da 10, vento é 100 graus, 05 nó, o 170. Livre, alinhar e decolar, o 170. Localizador 6908. Azul 6908, chama agora a torre 118, afirma 95. 1895, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Azul 6908, localizador 7006. Continua a aproximação, vai dar autorização para pouso, Azul 6908. Vai dar 6908. Decolou os 48, controle 19935. 0935, com 70, boa noite. Azul 6908, tem livre pouso na 10 e venta de 100 graus com 15 nós, 73. Negativo, livre pouso na 10, embaixo travado, confio o vento, novamente, 20. 100 graus com 5 nós. Prato, 6908, livre pouso, pista 0. 70. Gol no 170, contato radalando, decolagem, estou falando no 370, na saída, pouca transição de par. 370, quando possível, tem referência, solicita para o Zipar. Aguarde. Aguarde. Para o solo. Autorizado, chame táxi, Azul 4221. Gol 1868, chama agora o centro Recife 126-85, alterne 133-65. 2685-36, obrigado. Air Portugal 024, It's cleared for push and start and report for taxi. Clear for push and start, calling for taxi, Portugal 024. Azul 6908, no solo agora 51, livre direita 219. Táxi de Alfa e mantém a posição da Juliette. Frente Azul 4221, livre o táxi pelo Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Noite. O 1170 autorizado de par. Separe o 1170. Página 10, venta de 100 graus com 5 nós, 10, 9, 8. Uno 1170, chama Centro Recife em 126, décima 85, bom voo. Recife 2085, Uno 1170, boa noite. Azul 6908, ingresse no pátio, o portão é o 07. Eu ativo 07 para Azul 6908, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Gol 1098, demorou na sua escuta, ponta de par. 1098, boa noite. Contato radar Subal 370, saída Puca. 370 Puca, gol 1098. Azul 4221, livre decolagem da 10, venta de 080 graus com 6219. 24 is the ground. Ground 024, go ahead. Okay, continue the tow until waving gate number 8 and maintain position. Waving gate number 8 due to traffic is taxiing to gate number 7. Okay, we'll maintain a beam gate number 8 and we'll leave the clear way for gate number 7 in Portugal 024. Affirmative, sir. Approaching gate number 8, report for taxi. Approaching gate number 8, I'll call you for taxi, Portugal 024. Bom dia, 4221, contato radar do 380, saída da ELC. 380 da ELC, poderia dar presente pro ar da ELC? Leda. Leda, obrigado. Alfa Salvador, boa noite, Azul, Alfa Yankee Zulu. Alfa Zulu Golf, chamou o Celo, prossiga. Azul, Alfa Yankee Zulu. Alfa Yankee Zulu, prossiga. Alcanizou na ponte número 8 do pátio principal, solicita autorização para reboque da aeronave até o pátio 3, posição número 5. 7, aguarde para iniciar o reboque, o azul Alfa Yankee Zulu. Tem aqui no aguarde. 1-2. Salvador, 03152, informação Alfa, posição 612. Solicito autorização Maceió 350. Ok, o TAN 3152 tem autorizado 330. O senhor aceita? Aceito 330. Ok, está autorizado Maceió, nível 330, via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió, decolada 10, curva à esquerda, subida Pulga. Transição Caju, o controle 119 decimal 35 e o transponder 5001. 3152, autorizado Maceió, nível 330. A rota é prevista 58 até a posição Orago. 11935, controle 5001 no transponder. A saída é Pucca Caju. Estimativo correto, chame para o puxar acionamento, 3152. Vamos lá, pushback acionamento. You ready to taxi at Portugal? Not yet, sir. We have the Azul on parking position 7. It seems to not be on the plate, so we request follow me assistance for taxi. Roger, you request for you the follow me car. Maintain position. Maintaining position in Portugal 024. Portugal 024 entry, we are now full ready for taxi. Okay, we are Portugal 024. Are you able to taxi in this condition? It seems we have a marshal on the tail of the aircraft, so we are ready to taxi in Portugal 024. Roger, include taxi via apron 1 in India. On loading point, contact tower 118.95, Portugal 024. By holding to India to holding point 118.95, Portugal 024. Muito obrigado. Nada, boa viagem. 3152, 62, já puxa 10 no chamamento. 3152, após o A330 da Portugal passar através do 612. Seu portão, a livre, chame táxi. Após a passagem do Portugal, a livre até 3152. Repartirá para o táxi. Afirmativo, está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Azul 4221 no Recife, 1125, decimal 1 no bom voo. Bom dia, obrigado. Alfa e Anquilu, inicie o reboque. Posicione a aeronave com a proa voltada para o pátio 3 e reposte para iniciar o reboque. Alfa e Anquilu. Já o reboque. Boa noite, assim a identificação desse é o 050, vigilância, chegada amarela. Portugal 024, heavy, holding point runway 10, ready for departure. Portugal 024, clear line up and take off, runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. We are line up and take off, runway 10, Portugal 024. captando o localizador da 1-0, tá visual já, ou 4062. 4062, complete a aproximação, chama a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 1-1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Então, Salvador Azul 4062 está estabilizado no localizador da 1-0. Azul 4062, continua a aproximação, reporte marcador externo, mais fácil de trabalho. Tem um Airbus 330 da Portugal alinhado, já autorizado de decolagem. Fiquei ciente, estou muito longe ainda. Reportará acima, 4062. Livrei táxi pelo Pátio Índia no ponto de espera da 1-0-1895 a torre. Pátio Índia, ponto de espera da 1-0-1895. 4062, tem livre pouso na 10, venta de 100 graus com 8 nós. 100 com 8 e o ajuste permanece no 0 no 2? Afirmo. Zero 024, Bornet 09, contact approach 109, decimal 35. 109, 35, Portugal 024, Bornet. Salvador, boa noite, é Portugal 024, Boca de Pasta. Good evening, sir. Radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 370, Boca de Pasta. Climb and maintain 370, Boca de Pasta, é Portugal 024. Salvador, 3152, ponto de espera 10 pronto. 3152, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 3152. Bom dia, senhor. Identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada amarela. Autorizada, pode salvar o GTAP. Channel 6258, DF 2010, na proa de Duna, ajuste 10012. vou chamar o sol? 1-2-0-2-0-9. 1-2-0-9, boa noite, Azul. 4-0-0-9. 7-3-0-5-2, o Zero tá de 0-9-0 graus com 6-2-0-9, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem, 1-0-3-0-5-2. Alfa, chame a da Juliette. Gente, o Azul 4062. Observe o tráfego da companhia que está sendo rebocado pelo pátio 3. A sua posição de desembarque será na posição meia dúzia do pátio 3. Ingresse pela Juliette, o 4062. Boa noite, bom descanso. Portugal 024, Colonel Recife Center, frequencies 125 decimal correction, 126 decimal 85, if unable 133 decimal 65. 4685 133 65, Portugal 024, Manoel. Chanel 6258, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado, 6258. Alfa e Yankee Zulu. Hotel Feródromo, Chanel 6268. Complete a aproximação com a torre em 11895, bom pouso. 11895, boa noite. Boa noite, Oceania 6258, nacional de ABS-X. Oceania 6258, contato visual, check-trem, livre pouso na 10, vento de 100 graus com 99. Livre pouso no 972, aciona a identificação, decimal 050, vigilância, chegada amarela. Gol 1172, desça a 2 mil pés na proa de Dona, ajuste no 012. Autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Gente, está presente proa de Dona com 2 mil pés. Bom, e o 12 gol, quando o 1-7-2 repassará estabilizado no PSS. Não, mantém proa de Itaque, 1972. Tá, 3152. Tá, 3152, Recife, 12685, bom voo. 2685, boa noite. 58 no solo, 23, livre à direita no 219. Direita, 219, neon, 62. Oceania 6258, livre táxi, via Alfa, chamamento da Juliette. Táxi da Alfa, reportaria no 2758. desvio no 972, após desvio de formação, voa na proa de zona DS2000, pés ajuste no 092. 12. Complete LS X-Ration na torre 1895, bom pouso. 1895, graças. Oi, Salvador, voo 172. Localizador a 3,5. Voo 172, seu contato visual, check 30 em livre pouso a 10, levanta de 100 graus com meia do general. Interessado, pouso, voo 172, já para trás com 3 machados para lá. 4-3, posição 1, 6258. No pátio para balizar? Afirmo, tem fiscal no pátio e balizador. Fique atento à instrução do mesmo. Obrigado. Nossa casa aqui não tem indicação de porta. Entendi, confirme. A nossa casa de aeródromo não tem indicação das posições 1, 2, 5 até 8. Aqui, né? Ah, ok. O senhor vai prosseguir a. Vai ingressar no pátio agora, prosseguindo pela esquerda aí, na Juliette, esquerda novamente. A posição 01 é a que está mais próxima do prédio dos Correios, no final desse pátio. Prossiga em direção ao prédio do Correio, você vai ver a numeração no solo. Ok, tá, obrigado. Nada. 1 no 72 no solo às 3-0, livre à direita no 2 no 9. 172, boa noite, bom dia. Livre táxi de Alfa e Juliette, o gate é o 01. Alfa e Juliette? 01. ILS completo, voo 972. Complete a aproximação, chama a torre em 11895, bom dia. 1895, bom dia, voo 972. Torre Salvador, bom dia, Gol 972, passou externo, trem baixo no ILS. Gol 972, tem livre pouso na 10, 21, 10 graus, com 620. Livre pouso, está 10, Gol 972.